apaixonado. O meu pensamento te segue, e a saudade te persegue. O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente. É que você me causa febre, nos 40 graus ou um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você. E o resto, tanto faz, tanto faz. Tô apaixonado. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. Eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. E qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Todos os filmes e todos os livros.